te deixarei ir se não me abençoares. Não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem: como chamas? E ele respondeu: Jacó. Tocou-lhe a coxa e o marcou. Lhe disse: agora és Israel, pois lutaste com teu Deus e prevaleceste. Por isso eu te abençoarei. Não há como ele não ouvir. É certo que ele vai responder, pois ele disse que ouvirá quando orarmos com instância. É certo que ele vai responder, pois ele disse que ouvirá quando orarmos, quando orarmos com instância. Não te deixarei ir se não me abençoares. Não te deixarei, não te deixarei. Rolarei amarás. Perguntou-lhe o homem: como chamas? E ele respondeu: Jacó. Tocou-lhe a coxa e o marcou. Lhe disse: agora, agora és Israel e prevaleceste. Por isso eu te abençoarei. De que maravilha. Quando oramos com instância, não há como ele não ouvir. É certo que ele vai responder, pois ele disse que ouvirá quando orarmos com instância. É certo que ele vai responder, pois ele disse que ouvirá quando orarmos com instância.